02 a bordo, vai decolar da 17, chame agora a torre 186, pressionamento táxi, decolagem. 40 a bordo, 3 horas de autonomia, alternando Salvador. Táxi Apache Índia Alfa, ponto de espera, chame 286. Apache Índia Alfa, no ponto de espera, 186, passaria 223. Alô, Salvador, zona 94, no livro. Voo 9941, prossiga via Alfa, reporte antes da Juliette. Antes da Juliette, reportar a nossa. Sim. 3804, lista para 2000 pés, autorizado LS, reporte estabilizado. 2000 livre, LS, 3804. Controle, o meu Patango aproximadamente 20 milhas fora. 5,66, continue a aproximação. Aguarde, pista livre. Sou do Interlagos, apontará a rotatória, Tango. Lé de Tango Zulu, no solo 59, livre à direita, chame 121 decimal 9. 3193, melhor, boa tarde. Boa tarde, 3193, aguarde com a Pegaleão. Guardando. Alinhar e manter. No 941, ingresso Lé de portão 07. Lé de 07. E o portão 07, 94. 7728, se quiser já pode coordenar com a equipe de solo após a passagem do gol a retaguarda, você inicia no ciclo. Fazer a nave da gol, inicia o F5728. Táxi em frente pro Pátio 3, Tango Zulu. F50600. Estamos para a cópia. Prossiga, 313. 00. Nível de voo 380, a rota nova, Upper Zulu 10, após a posição ESMAP, Eco Sierra Mike Alpha Papa, após direta posição Lúpito Lima, Uniforme Vitor Tango Oscar, após direto Bravo Bravo Charlie e após conforme a roda do plano de voo. A subida será da El Leda Bridge, com a primeira curva à direita após a decolagem. 5562 é o código. 1935 é o controle. 44, meia milha de Simbra, trem baixo travado visual. Tá 3144, foi aproximação, aguarde pista livre. Aguardando. Chamaremos, 1-3. Puxa no 0, 1-3, no 9-2-4. 3.003, 9-2-4. 3.004, iniciando a redução. 5-3-2-0-4. 5-4, da informação. Autorização de tráfego Campina Grande. 1-5-4-7-4. Pronto, da frente da Quebec. Livre à direita, chame 121 decimal 9. 1219, então 3566. Torre Salvador, muito boa tarde. Eu passaria do 2230. Passaria 2230, boa tarde, mantenha a posição. Pronto, cópia no 754. Autorizado Campina Grande 390, via peso aluno 0, Neuma e após direto. Subida pouca transição de par. Primeira curva à esquerda após a decolagem. 5571 é o código, 1935 é o controle. Pouso na 10, tá 3144. Direto. Pouca transição de par, 5514 no transponder. 119.35 após a decolagem, gol 1754. Confirmando o transponder 5571. 5571 no transponder, igual a 750. Vai chamar para o posicionamento 1975. Paulo Salvador, boa tarde novamente, Web 6721, agora cópia Fortaleza 330. 6721, boa tarde, autorizado Fortaleza 330, via Pêndulo 19. Subida Momo, Cogibo, Frote, Momo, Cogibo, Kilo Oscar, Golf, Bravo, Unifor, após Frote, primeira curva esquerda, após a decolagem. 5567 é o código, 1935 é o controle. Autorizado Fortaleza 330, Upper Zulu 19, Mome, Cogbo, Frote, primeira curva esquerda, 5767 é o transponder, 19, decimal 35 é o controle, é B6721 no portão 4. Só confirmando a subida Momo, tá ok? Mike Oscar, e o código transponder 5567. Afirmo Momo. Com a transição Cogibo Frote, transpondo 5567-6721. Correto, para posicionar. Azul 4089, formação Romeu. Aguarde, cópia Azul 4089. 03, direito 129. Direito 219, obrigado. Papa Tango Eco, Mike Tango, decolado ao 03, acione o transponder normal em 5555. Chame o controle agora via corredor Axé 1935 até a volta. Eco, Mike Tango. 0350, 3804, pista Salejo, vento de 120 graus. 120 graus, 129, pode autorizar. Posto 10, da 3804. 123566. Paulo Salvador, muito boa tarde. O TAN 3144 livrou na sua escuta, tá na Alfa. 3144, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette 03, obrigado. Siga para Salvador. A inversão no corredor Axé, meu peixe. Gente, vai se afastar até que posição? Vamos me afastar na radial 300 até 65 milhas. Alfa Tango, então aguarde só um minutinho, deixa eu só atender aqui o Whisky Zulu, só um minutinho. Whisky Zulu, só pra entender, o senhor era o Juliette India Zulu, fez uma CHG, agora o senhor é o Whisky Zulu, é isso mesmo? Gente, eu também não tenho plano do Juliette India Zulu, só um minutinho. Alfa Tango, tá autorizado, até próxima Juliette, seu táxi, tá ok? Aguardando pra prosseguir. Esse aqui é o Mike Romeu. Prossiga. Está no pátio 4, acionamento com 1-0 no CLB. Oscar Mike Romeu, qual é o destino? Grupo Zulu em São Roque, de Paraguaçu. São Roque vai via corredor Axé? Afirmativo, Axé após bom fim. Sim, só um minuto, corre. Romeu. Controle, Romeu, tá passando na proa da rotatória visual, cansado. Pronto, cópia. Pronto, cópia, Oscar Mike Romeu. Oscar Mike Romeu, tá autorizado, Salvador, Grupo Zulu, São Roque, 500 pés, sai no corredor Axé, curva direita, cabeceira 17. 0126, código 1935, ao controle. Queira 17, Axé, 500 pés, autorizado. Controle 935 e transponde 0127, confirma. 0126 o código. 0126. Oscar Mike Romeu, tá no pátio 4, me confirme o PLB, por favor. Tá com 10, 10 no PLB. Retorno 18, decimal 612, é o 924. 18-6, obrigado. Solo Salvador, tá 3804, boa tarde, eu vou na Fox Trot. 3804, prossiga, reposta em Juliette. Confirmado novamente? Alfa Tango Tango, ingresse aí no pátio, pode prosseguir até a Lima. Chame na Lima, por favor. Alfa Tango Tango, chamada na Lima. Azul 4089, pronto para cópia. Vai manter 500 pés, afastando a radial 345. Romeu, Papa Tango. Sem problema, mantendo o prédio rotatório no mil pés, apertará na vertical da mesma, Tango. Torre Salvador, Papa Romeu, Oscar Mike Romeu. Oscar Mike Romeu, pátio 4, prossiga, livre acionar, chame táxi. Vai chamar pro táxi, Oscar Mike Romeu. Passaria decolaria de imediato quando autorizado, tráfego a uma milha do externo. Afirmo. Aliás, mantenha preparado o decolagem imediato. 2230, passa. É, aguardar aliás e mantenha passar 2230. Isso para 2000 pés, autorizado LS. Porta estabilizada, ajuste no 0 no 3. Ajustado 23, 2000, devia LS, porta estabilizada. 3660, tá. Afirmativa, Quebec chama a torre 18,5 pro cruzamento, tá ok? 219, direita, boa tarde. Boa tarde, 219-600. Torre, o meu capatão da velocidade da rotatória. Vou fazer colado, vai manter a prova, a prova ideal 285. E 285 estão paralela a 1028, mantenha essa torre 198, controle, informe o mesmo da prova solicitada. Até o cruzou. 198 é o controle hoje? 1935. 1935, até retorno. Cancelou 2230, livre para decolagem, 110,12, faça reza. Livre decolagem, faça reza 230. Romeu Papatango, à esquerda, final no 7, autorizado, chame final, checada de fábrica. Romeu Papatango. Chamará na final de 36, cabeceira no 7, trem baixado de fábrica. Romeu Papatango. Ativo, o helicóptero decolou do heliponto C aeroporto, já livrou a final no 7 com a proa 280. Já liberando. 7, tango. Direto em Jesus, livre o celular, chame o táxi. Tem um transponder que foi pago, até agora não pagaram nenhum transponder. 044, acionamento táxi, decolagem com a torre 286. 0134, está alocado hotel Oscar do Lula. Rufa 089, pronto, cópia. 5, viagem. 935, agora passa 2230. 5728, está pronto? Nota sim, 5728. 37, companhia na curta, aliás, mantém a voz. 37, ali mantém web, 5728. 4000, o trip 5240. Controle Salvador, passaria 2230. Bloco. 2230, suba 200, está sob vigilância radar. 200, passaria 2230. Pista livre, pouso autorizado, Romeu Papatango, fixe seu trem 110,12. Livre pouso no 7, Romeu Papatango. A proa 290. Acho que dá Omni, táxi aéreo, acionamento neste pátio. Chame na interseção para ingresso, tentando ao helicóptero, ok? Quatro, sala 10, direita via Foxtrot 1219. Direita via Foxtrot 1219, 1924. 50, chegada Mari. 050. Pode prosseguir na descida 697. 697 para 2000 pés, reposto estabilizado LS, ajuste no 0 no 3. 1013, 2000, botará estabilizado. 1328, pode voar, tá? Falta 3193 no 10, pushback acionamento. Autorizado, seu trem de táxi. Autorizado, vai chamar pro táxi, 3190. Paulo, gol 1924. Confirme. O gol 1924 de Dona Fox. 1924, prossiga táxi via Alfa Juliette, portão 19. Alfa Juliette, portão 1. Juliette 6721, portão 4, pushback acionamento. Preniche táxi. Chamará. Gol no 924, reporte antes da Juliette, por favor. Reportará antes da Juliette, 1924. Salvador, papapapa, uniforme, Mike, uniforme. Formação, Romeu. Bom uniforme, Mike, uniforme. Está autorizado Salvador Siri. Uma centena, a subida da EL, após a EL direto, com a primeira curva à direita após a decolagem, cabeceira 17. O código transponder é o 0131 e o controle em 1935. Positivo, autorizado uma centena para Siri, saída da El, curva direita após a decolagem. Da 170131, transponde 10035 ao controle. Uniforme, Mike Uniforme. Uniforme, Mike Uniforme, cotejamento correto, parte PLB, por favor. Estamos com 8 a bordo, PLB, 8 a bordo, pátio 5, frente a BTA. Pátio 5, 8 a bordo, acionamento de decolagem com a torre 1867. Solo azul 4089, você teria nossa autorização? Afirmativo, já tinha feito outra chamada, você está pronto para a cópia? Tá pronto, me desculpe, saímos aqui momentaneamente da escuta. Sem problema, está autorizado Vitória 360, via Peruísque 50. Subida da El, Leuta, Eudes, da El, Leda, Eudes, primeira curva direita após a decolagem, 5557 é o código, 1935 é o controle. Ok, autorizado nível 360 para Vitória, via Peruísque 50, decola da 10 da El, Leda, Eudes, primeira curva direita, 5557, transponder 1935, controle azul 4089, posição 08. Aguardando aqui na Oscar a liberação do tráfego aqui do trip aqui. Infantil da CFA, tá liberando já pro Pátio 4. Torre, uniforme, Mike Uniforme para acionamento. Pátio 5, BTA, o Abaeté tá livre, acionar chame táxi, uniforme, Mike Uniforme. Mapa táxi. Frequência livre, estacionar, Romeu para Patão. Posso que o Michael Romeu aguarde para a decolagem, a base da TAM curta final, visual ao contrato. Código 1935 ao controle. Forma aposta livre, 121 dúvida, posso que o Michael Romeu. November, cotejamento correto, é trem? Salvador, Gordial, boa tarde, esse é o 1697 da Gol, estabilizado no XR. Sente, 1697 continua posicionação, informação de tráfego, Sikorsky, decolando pistão no 7, vai manter a sua direita ali no litoral sem interferir na aproximação. Avistado, cheque o trem, aguarde pista livre. Aguardando a sua autorização de pouso, 1697. Um 47 a bordo, Campinas, 3:30. Autorizado táxi até através do portão 5. Chame lá para prosseguir. Até através do portão 5 está autorizado táxi por 3193. Para o táxi web 672188 a bordo 425 alterno Salvador. Follow 924 na espera da ajuda. Táxi via Índia Alfa, ponto de espera, chame 286. Índia Alfa 186, web 672 voa. Solo, boa tarde, está 3660, livrou o pistão. 3660, prossiga via Alfa, reposta antes da Juliette. Contrato da Juliette, está 3660. 1924, só um minutinho para prosseguir, tá ok? Guardando. Cerca de Guarajuba, 20 milhas fora, corredor forte, 510-0140, acionado, para Salvador. Gente, ingresso de Interlagos, reposta rotatória. Vai chamar no Interlagos, na rotatória. O ponto de espera chame torre 186. Via Pátio, Índia e Alfa, 1863, 193. Oscar Mike Romeu, 500 pés no corredor Axé. Se afasta até que posição? Até o farol da Barra, depois ingressa o corredor Bonfim. Certo. É o farol da Barra. Portão 1, não? A posição ingressará para o portão 1, 924. Portão 3660, assim que o Gol iniciar o táxi, só vai seguir o mesmo que o portão 10. Seguindo o Gol, portão 10, portão 3660. Salvador, boa tarde, é bilhete 6721, ponto espera visual contra a finalização. Gente, observe o ponto 37 Gol, após olhar e manter a 6721 no objeto. Após a passagem, linha mantém 6721. Cópia. Para decolagem, pista no 7, novela. Pouso final, vai manter rotatória. Assim autorizado, me aproximo pelo setor noroeste, diretamente com a Gada Bata, senhor. Sem interferência com a 107, nem com o final do 10. Chame torre 118, decimal 612. 612, graças, bom final de semana. Igualmente, passarei 2230, chame Recife, 125-113325. É, senhor, Mike Gillette Romeu. Vai chamar na curta para Bata Mike Gillette Romeu. Recife, 12685, 13365. 2685, 13365, confirma? Correto. Obrigado, bom dia. Bom dia. Já de ponta após. Dois, 97 no solo 18, direita via Eco 1219. 219 Eco. Já aprovado, nível de voo 230 via Golf 677. Subida Pucaracaju. Curva esquerda após a decolagem, 5572 é o código, 1935 é o controle. Ok, autorizado, Aracaju 230 nível, saída Puca, Aracaju, Aju, via Golf 677, 5572, transforma 1935 é o controle, Gol 806. Confirmando o código 5572. 5572. Correto, seu para pushback estouramento. Tomara. 10 ou 3, 1 ou 9, 3. Diz que o Zulu decolado aos 1 ou 9, 1 ou 3, 5, ou 20. 1 ou 3, 5, tá bom. Objeto 6721, vento 1 ou 1 ou 0, graus 1 ou 12, graus, decolagem autorizado. Autorizado 1 ou 0, 6721. Whisky Zulu, suba 1000 pés, corredor Axé, reposte para o Odabar. Autoriza voar direto para Aero 2500. Direto para 2500. É, subindo para 2500, para o Cairo, para estar atingindo o Cairo. Meu, vai cruzar o final da Nocete para curta na Bata. Gente, Gillette Romeu, tráfego avistado até a Bata autorizado. Estou com o tráfego aliando para a cabeceira 17, transportando em cima. Para a Bata sem interferência, CTS com uma ducha no solo controlado. Gillette Romeu. Afirmativo, já livrou o eixo da final da 107 e vai para a curta da Bata. Romeu. Águia. Uniforme, Mike, uniforme, tem interseção aguardando o ingresso do 7. Gente, foi interseção. Opa! 1-8-0. 1-8-0, 1-3-2-8. Ó, trip 5-2-4-0 tá estabilizado no localizador. 5240 está livre LS para 2000 pés, ajuste no 0 no 3, reporte estabilizado. 2000 reportará. O uniforme, Mike, uniforme, desconsidera. O George Tango Zulu mantém a interseção, guarda de cruzamento, estou com King Air sentido contrário. Pois vai. Controle o AV6721. 6721, suba 330, saída Momo, de lance. 330, Momo, quando possível, pro de frote. 17. Sim, a gente vai manter o posto de espera da 17 de fora. Oscar Mike Romeu, farol da barra, ingresso ao corredor bom. Gente, Oscar Mike Romeu. 7 é o 2? É o 2, afirma? Nada. Tenda 10, tá 3193. Forma, uniforme, esquerda via pista e pode ler de ponto. Portal alinhado, pronto, uniforme. Gillette Tango Zulu após o King, tá livre até o pátio da Abaeté, até uma boa tarde. Bom descanso. Max Juliette Romeu, chame solo 120 com uma dúzia. Tá chamando solo controlado, Max Juliette Romeu. Papa Tango X Zulu Novembro, é decolado os 2-2, controle 1935, boa viagem. 1935, Novembro. Romeu tá no solo controlado, Zabata. Tá aos 22, frequência livre, Águia. Frequência livre, vamos ter uma semana, Braga, um abraço. Valeu. 2 mil pés. 2 mil. Acho. 1935, boa. Eco Zulu Novembro, mantenha mil pés, reposte fora da barra. Pode, boa tarde, Altan 3193, decola. 93, contato radar, vigilância, suba 380, saída da El, acione código 5562. Gente, 5562, saída da El, pode voar da presente direto da El? Negativo, vou ir pro Odileda. Leda da presente então, obrigado. 2000 na final ILS 5240, avistando. Vou autorizar 2500 PCT para Valença, para Zulu Novembro. Tiver Zulu Novembro, 2500. Obrigado, senhor. 5240, passou 2000. 5240, chame torre 1 no 8, decimal 6 dúzia. 286, obrigado. 9234. Alô? Controle, Papai Romeu Lima, corredor de Interlagos, já visual com o campo. Chame torre 1 no 8, decimal 6 dúzia, Lima. 6 dúzia, grato, senhor. Localizador 328. 1328, livre LF. Compete aproximação com a torre 1 no 8, decimal 6 dúzia. Até a volta, 286. Uma prisão no 7, mantém. Gente, uniforme, microfone, mantém a cabeceira 1 no 7. Torre Salvador, é o triplo Papai Romeu Lima, tá no Interlagos, já visual com o campo. Gente, o pátio da Bada? Afirmo. Ok, conforme eu tô com o King alinhado cabeceira no 7. Nós vamos prosseguir a aproximação até a vertical de Lauro de Freitas, aguardando o final do pátio da Bada, ok? Paciente, vai prosseguir a aproximação para Lauro de Freitas, o Romeu Lima. Autorizando até o passeio do Carioca, então, aqui na Estrada do Coco. Ok, senhor. Passeio do Carioca. Informação final 328 da Gol, formará embaixo do lago. Em 4, pushback e acionamento no portão 6. Gente do tráfego, continua a aproximação, reporte externo baixado e travado. Portará, ainda está. Uniforme, microuniforme, até da tripa à direita, final 0, visual com tráfego. Positivo, visual. Gente, após a passagem do tráfego, teria condições de decolagem imediata? Positivo. Ok, conforme será autorizado na sequência. Só um instante, por gentileza. Controle é o 6721. Prossiga. Confirmo, não foi possível por hoje, Frade? Aguarde 6721, Prode Frot. Continua aguardando 6721. Costa Azul, está autorizado. Costa Azul, 500 pés. Saindo na via litoral sul, primeira curva à direita após a decolagem. Cabeceira 170164 é o código. E o controle 1935. Terra. 6721, da presente foi a Buco. Boa da Buco, 6721. Confirme a última aeronave que modulou para o controle. Quilo Quebec Serra, senhora. Solicita a sua da rotatória da presente. Rotatória da presente, Quilo Quebec Serra. Graças. Autorizado, chamar início e táxi. Chamará, obrigado. 28, continua a aproximação, agora a liberação, informação de tráfego helicóptero tipo Robson, abre, aproximando para a vertical cabeceira do 7, sem interferir na sua aproximação, ok? Trip 5240, solo aos 27, direita via Eco no 219. Direita via Eco no 219,